vida pra um fininho. Eu não ligo pra esses caras que tão falando de mim. E que cê tá resmungando, eu não ouço o que cê diz. Mas se deu sangue no chão, você já sabe o que que eu fiz. Nunca tô sozinho, ando embora tipo louco. Você fede tanto que eu te acho até no esgoto. Tenho consciência que eu tô tipo muito louco. Eu não tô nem vendo, tem fumaça no meu rosto. Não, peraí. Fumo muita grama só porque eu penso demais. E a fumaça leva junto o que quero deixar pra trás. Você só me sempre volta, só que eu não te quero. Agora não quero mais. Tipo, machucou bastante, eu vou roubar minha paz. Já fumei, mas quero mais, só pra eu conseguir lidar. Seu namorado inseguro, mandei pra me bloquear. Só vamos falar da gente, eu me sinto diferente. Sem nada no meu bolso, tudo tá na minha mente. Não entende o que eu sinto, eu não entendo o que tu sente. Tudo tá parecido, mas tudo diferente. Eu vou estar dentro do meu carro de hoje, maços no meu banco. Eu precisava de um vício pra lembrar que eu sou humano. Tão sutil quanto tigre, eu sou tão sutil quanto câncer. Sim, eu sei, é meu sangue, mas eu não entendi seu espanto. Viu que eu sou foda? Agora, cês quer collab, né? Cês são rato de indústria, eu não colo com lab rats. Eu mal vejo a hora de falar que eu tenho esses tais racks. Vou comprar muita maconha, meu cérebro vai dar crash. Eu sou meio vagabundo, deixo tudo pra amanhã. Mas se for pra tirar barras, eu tô tipo um minigun. Eu sou uma lara de irritante, avisando essa maçã. Como foca vindo mesmo, vim do vídeo. Eu não acho isso difícil, faço isso desde menino. Não falo de fazer som, falo de ser o melhor nisso. Bate nós e tá no topo e te jogou do precipício. Se me diz não te calou, eu vou te calar com meu Vinho jogado no chão, fumaça sem.